aí, Caio? E aí, Henrique, pela ordem? Pela ordem, mano. E seu diário, como que tá? Vai. Escrevi umas paradas aqui, mano. 2-0, 1-0. Os pontos vivos aqui. DJ Said no beat. Vou dar um salve nos caras aí pra ver como que tá a parada. Sente já. O clima. Tu também, firmeza? Falou, é nóis. Então, mano, os moleques passaram a ideia. Sujeira brasileira na rima. Tô ligado, os caras acabou de me ligar aí. Apresentando Diário de Bordo. Diário de Bordo, é nóis então, firmeza. Porque nem sempre tá suave na nave. Vai. Esse é o meu diário de bordo. É o registro de quando eu durmo e acordo. Com algumas pausas pra sonhar. É o modo de extravasar os delírios que passam pela mente. Somente pra conturbar o presente, que já é bem confuso. O estresse já vem incluso nesse pacote de sensações. Com algumas opções, de acordo com o que você quer. Uma casa, um bom trampo, o amor de uma mulher. Como preencher uma vida. São histórias parecidas, se cruzando pela cidade. Eu conto minha verdade, pois é o que eu tenho no momento. Marca meu posicionamento em toda essa porra, nessa gangorra de altos e baixos na sequência, acumulando vivência, transparecendo no olhar, pronto pra enxergar, pronto pra entender que o mundo não quer saber sobre meu livro de cabeceira. Se trata mais do que eu tenho na carteira, o que eu posso gastar, o quanto eu posso produzir, se eu posso procriar, se eu posso contribuir com todo esse esquema manjado, nesse baralho marcado, porque o jogo funciona assim e segue o boletim. Antes de cair pra rua, ouço as últimas notícias. Mais balas direcionadas, mais balas perdidas. O telejornal me informa os homicídios do dia. A do boy do mês passado era única, repetida. E vou sentido leste, São Miguel Paulista. Daqui do Grajaú é viagem que não termina. De bus o trem, 3 horas a duração mínima. Muito tempo pra poder pensar um pouco na vida. Abri um livro, se pá até bolar uma rima. E a semana me inclina pras rimas mais indignadas. O mês me motiva pras rimas mais agressivas. O ano me inspira só pra versos de batalha. Falar do Pantanal que tá com nada, tá marcada pra chegada das máquinas que põe abaixo as casas. Depois de ter ficado meses debaixo d'água, porque o governo manteve a comporta fechada. Enquanto a minha janela passa pelos barracos amontoados, equilibrados do pé ao topo do morro, ao lado do palácio dos Rolex de ouro. Ostentoso, chama a atenção do povo. Nesse dia chuvoso, Rio Pinheiros tá bem alto. Mais um deslizamento, alguma favela de São Paulo. Toca o celular, o Rod me passa o recado. Vamos fazer um novo som, instrumental tá engatilhado. Assinado pelo Said, o negócio é o seguinte: vai ser eu, você, Caio, Ailton, Cabeça Henrique. Ele me passa o prazo, penso rápido e topo. Ele me passa o tema e é diário de bordo. Mais um dia que começa, já me preparo pra todo o mal. Matando um leão por dia, pra mim é mais do que normal. Sina de uma vida, vivendo na luta da injustiça. Equilibrando numa trilha, me esquivando de armadilhas. Limpando todas as feridas, pra que meu sangue não deixe rastro. Correndo de pés descalços, sobre a brasa do holocausto. Objetivos falsos, maquinalmente eu busco nos dias. Apenas uma vergonha, por não ser o que queria. Só filosofia que não me enquadra no perfil. Teste de resistência que vai encurtando o meu pavio. Sentimentos frios em cada oração que ainda faço. Venho trocando minhas lágrimas por um trago de cigarro. Preço da conquista, cada linha que vem escrevendo. Chorando em gotas de tinta, a história do meu tempo. Sobrevivendo por amores imaginários, uma página que se fecha. Obrigado, querido diário. Eu já perdi a conta de quantas vezes me fudi por acreditar demais. Deixei me levar por falsos amigos, não dei ouvido para os meus pais. É nos momentos mais difíceis que você vê quem é quem de verdade. E quanto uns queriam ajudar, outros estavam ali na maldade. Caminhando pela cidade, eu paro, penso, observo. Nego só vê as pingas que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levo. É muito fácil criticar e dar desgraça do semelhante. O difícil é continuar, permanecer nessa luta constante. Vivo preocupado a todo instante, com medo do que vem pela frente. Os dias passam muito rápido, tudo acontece tão de repente. Faço o resumo da minha vida, passo a limpo no meu caderno. Preenchendo linha por linha, relatando esse inferno. Mais um acontecimento no diário de bordo, já tô a bordo nessa viagem. A tripulação se mostra na margem do caos, não tem escrúpulo agora. A fila é crescente de senhores e senhoras. Fico esperto, pois quem comanda, manda matar, manda tirar, manda fuder. Felicidade pra que esses somos aquilo que vocês pensam. Uma navegação naufragada, com a respiração, a pulsação. A canção que dita o ritmo do coração, cai aos pés da enganação. Contamina a cidade, fantasia, idade, fé dos olhos. O que eu tinha pra enxergar, agora passa o filme no papel. Mérito é pra quem teve coragem de embarcar nessa porra e observar antes que afunde o fato corrente da sociedade ancorada no mar de ilusão.